Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto sem trino, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu, em nome, em nome. Deus meu, Deus meu, clama Sabatão, por que me desamparaste? Clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não se maldizia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e perdão, em nome, em nome. Deus meu, Deus meu, Sabatão, por que me desamparaste? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O mestre.